Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, antes de entrar nos flagelos, eu queria fazer uns comentários com vocês, porque vocês verão a intensidade dos acontecimentos relatados nos flagelos deste capítulo 15. Que estamos estudando. Versículos 1 a 21. Isso é tão importante. E a importância do acontecimento em si mesmo. Dos flagelos começa a aparecer no capítulo 14, capítulo anterior, que também trata-se de um capítulo que mostra a envergadura da ceifa e da vindima definitivas, pelo menos neste ciclo de transformações. Basta olhar o mundo para ver. No capítulo 14, no versículo 14, nós vemos a ceifa. E alguém sentado e vai comandar essa ceifa sob uma nuvem branca e se parece com o Filho de Deus, tem na cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada e começa a dar ordem aos anjos para ceifarem. No capítulo 14 da ceifa, versículos 14 a 16, nós vemos que a seara da terra está madura, toda a terra foi ceifada por um outro anjo, obediente àquele que está sobre a nuvem e que é semelhante ao Filho de Deus. Alguns intérpretes consideram que esta ceifa seria dos gentios. Eu digo que seria daqueles que não estão em sintonia com os ideais, não somente de Jesus, mas também de Deus, e que não se encontravam plenos do Espírito Santo. Já a vindima, muitos consideram que se trata da ceifa de Israel, mas vem o povo de Israel, um povo tão respeitável quanto os árabes, quanto os russos, quanto os americanos, quanto os brasileiros, quanto os argentinos, os portugueses, os uruguaios, os bolivianos, os paraguaios, os chineses, os japoneses, os africanos. Então eu sou levado a concluir que trata-se a vindima da ceifa do Israel espiritual. Porque, inclusive, Jesus diz que no seu rebanho único, na formação dele, viriam ovelhas de todo o mundo. Então, dos povos que eu citei aqui, e oriundas também de todos os outros povos do mundo. A vindima está no capítulo 14, versículos 17 a 20. Quer dizer, o trabalho de purificação e de justiça, não de vingança, é de uma envergadura extraordinária. Mas na hora certa, porque o próprio Jesus diz que isso seria feito no momento em que toda a seara estivesse madura para que o trigo não fosse ceifado juntamente com o joio. Vocês estão prestando bem atenção ao que eu estou dizendo, não é? A ceifa é completa. A vindima também. Digamos que a ceifa seria no campo material e a vindima no campo espiritual. Não somente do povo judeu, mas de todos os povos da terra. Muitos intérpretes chegam a essa conclusão a respeito da vindima referir-se a Israel, o povo, mas eu digo que é o Israel espiritual. Porque Israel no Velho Testamento é citado muitas vezes como a videira do Senhor. No Salmo 80, versículos 8 a 19, no profeta Joel, capítulo 1, versículo 7, Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, Oséias, capítulo 10, versículo 1, Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Só para vocês estudarem. Mas Jesus, Deus, eles não têm um povo especial. Por que os outros não são? A grande figura histórica dos irmãos hebreus, até os irmãos judeus, os tempos que vivemos, é que eles foram os paladinos da crença no Deus único, numa época em que todo mundo era politeísta. Isso é um fato histórico extraordinário. Mas hoje, muitos povos e muitas crenças são monoteístas. Adquiriram aquela qualidade que vinha dos hebreus. Aliás, há uma passagem aqui do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 39 a 42, a explicação da parábola do joio, que é semeado no meio do trigo. Anteriormente, no versículo 31, Jesus diz assim, ele propõe uma outra parábola aos que o ouviam, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem semeou e semeou no seu campo. E o grão de mostarda é realmente a menor de todas as sementes, versículo 32. Mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Versículo 33. Outra parábola de Jesus: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Versículo 34, todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Versículo 35, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Que coisa, hein? E conhecimento, o Evangelho, o Apocalipse, eles em particular nos trazem. Coisas ocultas desde a fundação do mundo. Depois vem a explicação da parábola do joio, já que estamos falando em ceifadores. Versículos 36 a 43. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho de Deus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Olha aí os anjos do capítulo 14. Ceifando. Pois assim, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho de Deus os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. E serão lançados na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A nossa vontade é que todos sejam justos. E que brilhem, que sobrevivam à batalha do Armagedom, que está no sexto flagelo, capítulo 16, versículo 16. E então os ajuntaram no lugar que hebraico se chama Armagedom. E no Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, a gente vê o seguinte aqui, já que falamos em Armagedom. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército, quer dizer, sobre o cavalo branco. Isso de peleja me lembra o capítulo 12 do mesmo Apocalipse, em que nós vamos ver Miguel e seus anjos pelejando contra o dragão. Lembram-se? Deixa eu achar aqui, que eu estou falando de improviso. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória do Cristo e do seu povo. Então houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos contra Miguel. Todavia, não prevaleceram contra ele, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do divino Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Lá vamos nós de novo ao versículo 10 do capítulo 2 do Apocalipse. Na carta à igreja em Esmirna, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós, cheios de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Que tremendo Armagedom, hein? É no céu para a terra. Tudo isso está interligado. Ora, Miguel expulsou a turma do céu, portanto, das regiões mais que paradisíacas. Nós já explicamos aqui, quando escrevemos A Humanidade do Absinto, aquela página, que de tempos em tempos, no reino de Deus, que é o universo, ocorrem seleções de espíritos nas muitas humanidades que formam o cosmos. E nenhuma surpresa, porque Jesus diz, é ele quem diz, a casa de meu pai tem muitas moradas. Se isto não fosse verdade, eu não revelaria a vós. E por que somente humanidade na Terra? Tem que parecer conosco. A criação divina em tantos lugares diferentes. Será que Deus criou todos os astros e planetas para que nós fiquemos aqui soberbos, olhando para essa beleza infinita de bilhões de galáxias, com bilhões de astros? É muita pretensão. E ainda, aquele orgulho que impunha a crença de que a Terra seria o centro do universo. No mínimo, é arrogância declarar que somente a Terra é um planeta habitado. Isso vai contra a palavra de Jesus, que diz que a casa do Pai tem muitas moradas. Ou o universo não é a casa do Pai? Então quem criou o universo? Foi outro Deus? Então não somos monoteístas. Então ocorre em outras humanidades essa seleção. Quando essas humanidades chegam a um ponto de evolução que não podem mais suportar aqueles que não podem entrar na Nova Jerusalém que desce do céu, os tíbios, covardes, mentirosos e daí por diante. Então vem Miguel lá daqueles outros planetas, e despeja essa gente que serve a Satanás, isto é, ao mal. Ele dizia muito bem, Zarur, que Satanás é um símbolo. Um grupo de espíritos malignos que não querem evoluir nem na carne, nem no espaço. Satanás é a soma, então, de todas as maldades humanas. O dia que o homem deixar de ser mal, Satanás perde sua força. Miguel, então, vê o merecimento dos seres daquele planeta, no caso a Terra, e expulsa Satanás da Terra, expulsa do paraíso, que a Terra terá virado um paraíso no momento em que os homens, amadurecidos pelo sofrimento ou pelo amor, quando o amor não consegue, vem a dor, e merecem uma ambiência melhor, e precisam livrar-se de uma vizinhança incômoda, uma vizinhança cuja vida e o altar é fazer mal ao semelhante, é explorar, é matar, é drogar. Isso já aconteceu várias vezes e vai acontecer também na Terra, que é a fornalha inextinguível, onde há choro e ranger de dentes. São esses locais onde essas multidões de espíritos expulsos daqueles orbes que se transformam em paraísos pela evolução de parte das suas humanidades são mandados. Então, Miguel No caso, como dizia o velho Aquiles, o delegado de polícia de Jesus, para usar uma figura que todo mundo entende, e expulsa esses que não querem nada com o crescimento espiritual para regiões inóspitas. Verdadeiro inferno. Imagine você sendo afastado dos seus entes queridos numa seleção, numa ceifa e numa vindima, indo para lugares de atraso, exílio. E eu estou fazendo essa parada para conversar com vocês sobre isso. E digo àqueles que perseveram na fé, como está lá na igreja em Esmirna, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, que nada devem temer. Porque Jesus diz no capítulo 14, versículo 18, do Evangelho segundo João, que não nos deixará órfãos e voltará para nós. Também no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 29, nós lemos: e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegando a ceifa, senão a seara toda apodrece. Vejam vocês a importância dos flagelos sobre as trombetas. Nas trombetas, a terça parte de todas as coisas são consumidas. Terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde, a mocidade. E a terça parte das criaturas que vivem no mar, a terça parte das embarcações, a terça parte dos rios, das fontes, a terça parte das águas que se tornaram amargosas, a estrela absinto. E a terça parte do sol que caiu, né, sobre as águas, das estrelas, da lua, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não resplandecesse, nem de dia nem de noite. Ora, nós sabemos que a lua e as estrelas não brilham de dia. Então essa lua e essas estrelas não são apenas corpos celestes, mas também grandes personalidades do mundo que perdem seu brilho nas manifestações humanas, sociais, políticas, artísticas, econômicas. Mas quando se chega aos flagelos, no capítulo 15, o que é que nós vemos? As consequências são mais extensas, bem mais extensas. Logo de entrada no primeiro flagelo, na obediência à ordem divina do templo, os sete anjos partem para derramar pela terra as sete taças da cólera de Deus. Cólera montada pelos seres humanos. Não se esqueça o que diziam saudoso Alzira Zarus. A lei divina, julgando o passado, determina o futuro de homens, povos, nações. Então a gente vê nos flagelos, todo o planeta será convulsionado. Flagelos no Apocalipse, capítulo 15. E no Evangelho nós vemos a correspondência, por exemplo, na grande tribulação. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22, 27 e 28. E também no céu, no Apocalipse, nesses capítulos que nós passaremos a estudar, os do 15, 16, 17 e 18. Na mensagem de Jesus para os sobreviventes, na chave 18, nós temos a grande tribulação, está lá no livro de Deus, e vocês devem estudar, ou no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Então, a coisa é de uma tremenda envergadura. E nós vamos prestar bem atenção a esses acontecimentos. E no próximo programa nós vamos dar uma olhadinha ainda no versículo 8 do capítulo 15. Que diz assim: e o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete Flagelos dos Sete Anjos. O que é isso? No próximo programa, finalmente, nós iremos ver e eu vou dar a palavra à rapaziada aqui do Rio de Janeiro. Compreenderam bem? Eu quis mostrar a vocês a envergadura do que vamos assistir. Nas trombetas a coisa é até essa parte, nos flagelos não, hein? É muito mais extenso o acontecimento. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre.